Aham. Eu fico daqui e penso nos meus familiares. Eu já morei em vários lugares. Quero que meu coroa numa boa domingo à toa faça amizade com um dono de bares. Penso nos meus familiares. Eu já sonhei com vários lugares. Quero que meu coroa numa boa domingo à toa faça amizades. Esquivando de si, nunca se percebem. Vivendo sem dar valor, já que não recebem. Ostentam ego, o líder é surdo e cego. Sai pra enxergar de longe o que tá perto. Comigo não tem erro não, prevalece o certo. Sorte que o criador não fez todas as criaturas assim. Senão, certos iam ficar muito perto. Eu nunca me apego, só pego o tempo pra mim. Já adoro os barulhos de buzina lá fora. Os problemas que se resolvam agora, colocando um sorriso na face de quem chora. Ensinando minha mãe a comemorar dias que ela não comemora. São apenas dias normais, pode parecer onda. Esses são meus ideais. Nossas diferenças nos tornam iguais, mas isso não é tão importante quanto a paz. E eu só penso nos meus familiares. Já morei em vários lugares. Quero que meu coroa numa boa domingo à toa faça amizades. Porque aqui só tem tiroteio. Quase todo santo dia a bala come feio. O bagulho não dá efeito. Tu olha pra um lado e pro outro, é só guerra, guerra. Porque aqui só tem tiroteio. Quase todo santo dia a bala come feio. O bagulho não dá efeito. Tu olha pra um lado e pro outro, é só guerra, guerra. Eu nem sou o orador que reclama. Não deixo minha mente me levar pra qualquer lugar que ela chama. Não usa palavra má. Eu soube me adaptar pra servir antes de ser militar. Habilitado, agasalhado e confortado. 10 graus em São Paulo, meu senso embrasado. Desfazendo meus medos maiores. Eu repasso um verso limpo enquanto sujo todos os meus uniformes. Tá tudo agilizado, melhor tá tudo nos conforme. Me ajuda a dormir, porque parte de mim nunca dorme. Ponto de partida ou é hora do resgate, a vida é jogo de xadrez, a morte é checkmate, mata iluminati dentro da light de luz apagada, assistindo a propaganda do esquema mais caro da balada. Esse aqui vai pra abrir o apetite, acredite, miséria incomoda minha alma mais do que minha senusite. Me evite, aqui só tem tiroteio. Quase todo santo dia a bala come feio, o bagulho não dá efeito. Tu olha pra um lado e pro outro, é só guerra, guerra. Porque aqui só tem tiroteio. Quase todo santo dia a bala come feio. O bagulho não dá efeito. Tu olha pra um lado e pro outro, é só guerra, guerra. E eu só penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. É, esquivando de si num calor escaldante. Nesse instante, a dúvida se mostra importante. A faxina é um bom regime, muito crime, é chocante. Veja minha obra-prima da mesma cor de um elefante. Num elevador sem espelho e botões. Equilibrando o último andar entre minhas ilusões. Com plano em pronta entrega, pronto pra mudar logo. Certeza absoluta é uma merda, dinheiro fácil. Eu adoro o barulho de buzina lá fora. Os problemas que se resolvam agora, colocando um sorriso na face de quem chora. Ensinando você a comemorar dias que minha mãe não comemora. Tiroteio, quase todo santo dia a bala come feio. O bagulho não dá efeito. Tu olha pra um lado e pro outro, é só guerra, guerra. Porque aqui só tem tiroteio. Quase todo santo dia a bala come feio. O bagulho não dá efeito. Tu olha pra um lado e pro outro, é só guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. Penso nos meus familiares. Com muita fé.